teu gingado, mulher brasileira. Simbora, simbora, meu atela. Tá bonito, tô me comigo, brilhando. Galera do meio do mapa, meio do mapa, meio de Maragó, vem me globo. Aqui, olha, no rebolado dela. Olha o rebolado dela. Ô, Pipi, virou de três. Gingado, mulher brasileira. Amigo Sérgio, serão moedas.